feliz ao lado dela. À noite eu enlouqueço, sozinho chamando por ela. É outro que tem seu amor, que é o dono do seu coração. Ele com seu carinho e eu aqui sozinho com minha solidão. Dorme ao lado dela, não sou eu. Dono dos sonhos dela, não sou eu. Quem faz amor com ela, não sou eu. Mas eu duvido que ele ame mais do que eu. Dorme ao lado dela, não sou eu. Ao lado dela, à noite eu enlouqueço, sozinho chamando por ela.